ZYC357. FM 102,5. ZYH446. AM 740 kHz. Rádio Sociedade da Bahia. Estamos juntos e misturados. Vamos acordar que o sol vem raiando. Oferecimento Governo da Bahia, Terra Mãe do Brasil e Assembleia Legislativa da Bahia. 4 horas na Bahia. Sou eu, Brasilzão Sertanejo. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Brasilzão Caboclo. Bom dia, bom dia, bom dia, pro bom dia, Brasil. Bom dia, bom dia pro homem do campo, bom dia pros nossos amigos caminhoneiros transportando o progresso desse gigante país chamado Brasil. Está no ar, através dos 100 quilos de potência na Rádio Sociedade da Bahia, M 740 kHz. Bom dia, Brasil! Rádio Sociedade FM 102,5, o maior programa sertanejo do rádio brasileiro. Vamos acordar. Acorda, meu povo! Acorda, Brasil! É madrugada na sociedade. E o Vamos Acordar já está no ar. A programação musical é da nossa querida Graça Lago. Na mesa de áudio da 740, eu conto com ele, a competência do DJ Fivela de Ouro, Paulinho Cowboy. Estúdio de gravação e edição final, Wilton Zau. Já está no ar. Eu tô aqui, Vamos Acordar, meu povo. A gerência de programação é de Gleidson Tavares. A direção geral da Rádio Sociedade da Bahia, M e FM, Aquilude Lobato. ZYC357. FM 102,5. ZYH446. AM 740 kHz. Rádio Sociedade da Bahia. Estamos juntos e misturados. Vamos acordar. Valdo Silva. Eu quero essa Bahia acordando, esse povão sertanejo levantando, que o couro vai comer a partir de agora. Cacique Pajé, pescador e catireiro, a música de Cacique Carreirinho, abrindo Vamos Acordar da Sociedade. Sozinho o homem não tira.

prazer, mulher. Porque bem lá no fundo eu sei que você quer sentir o gostinho, o gosto do pecado desse teu neguinho tão apaixonado. Eu quero te amar, quero te dar prazer. Sei que por toda a vida não vai esquecer. Meu amor, meu coração, é você que eu sempre quis. Meu amor, minha paixão, vem comigo ser feliz. Ainda que o sol não possa mais brilhar, outro amor assim não vai mais encontrar. Minha flor do campo roda no jardim, você é coisa mais linda que Deus fez pra mim. Meu amor, meu coração, é você que eu sempre quis. Meu amor, minha paixão, vem comigo ser feliz. Meu amor, meu coração, é você que eu sempre quis. Porque bem lá no fundo eu sei que você quer sentir o gostinho, o gosto do pecado desse teu neguinho tão apaixonado. Eu quero te amar, quero te dar prazer. Sei que por toda a vida não vai esquecer. Meu amor, meu coração, é você que eu sempre quis. Meu amor, minha paixão, vem comigo ser feliz. Ainda que o sol não possa mais brilhar, outro amor assim não vai mais encontrar. Minha flor do campo rosa no jardim, você é coisa mais linda que Deus fez pra mim. Meu amor, meu coração, é você que eu sempre quis. Meu amor, minha paixão, vem comigo ser feliz. Meu amor, meu coração, é você que eu sempre quis. Silva. Ei, você ouviu o trio nordestino Chap Chap. Quem cantou também foi Frutos Nordestinos, Vem Comigo Ser Feliz. Agora tem com Maria Albinha Ramalho, Forró do Poeirão, a música de Cecel, Acorda Brasil. Quem não quiser dançar, saia do meio do salão. A dança hoje é pra quem tem sedução. A mulher quer que dança, tá na base da chinela, o pulo tá na canela, quero ver o poeirão. Quem não quiser dançar, levantar nas batidas do baião, levantar 4h15, Brasil. Vamos acordar. Melhor AM está em todo lugar, até na FM. É a sociedade, parceiro. Em casa, o leão tem que rugir mais alto e o torcedor tem que fazer a diferença. A luta é árdua, mas o rubro-negro tem unhas fortes para subir a figueira e superar os seus espinhos. Neste domingo, a partir das 3 da tarde, direto do Barradão, tem... Figueirense! Narração Expedito Magrini, reportagens Wilton Matos e Manuel Messias. Na torcida Catarina Matos, comentários Pedro Santosé. No plantão Rogério Alves. Cada jogo uma decisão, cada lance uma emoção. Só aqui com a equipe show do Brasil. Brasileirão. Oferecimento Fitu, viva a resenha. Açaí Atacadista, sempre o melhor negócio. Governo do Estado, Bahia, terra mãe do Brasil. Skin, do jeito que o povo gosta. Imperdível. Por que fazemos o que fazemos? Palestra com Mário Sérgio Cortella, o mais requisitado palestrante motivacional do país, falando sobre seu novo livro e temas especiais, como as aflições vitais sobre trabalho, carreira e realização. Dia 24 de novembro, às 19 horas, no Hotel Otton, em Ondina. Palestra de abertura, O Monge e o Executivo, com Astromar Braga. Essa é uma oportunidade única. Venha e traga toda a sua equipe. Inscrições pelo 3172-8500 ou pelo site cinrh.com.br. Sociedade Salvador Bahia. 4h17. Vamos acordar. Subido, e lá na borda do céu, fui muito bem recebido. Um show estava marcado, com artistas conhecidos. Quando entrei no camarim, fiquei muito comovido. Encontrei tantos artistas, trovadores repentistas, gaúcho regionalista, que há tempo havia morrido. Sentados, esperando a grande hora, pra iniciar o espetáculo, pra Cristo e Nossa Senhora. A casa estava lotada, com muita gente de fora. O animador do show, vocês vão lembrar agora, o grande Jota Bronquinha, defensor de gente minha, disse amigo Teixeirinha, porque os teus olhos choram. Com Darcy Reis Nunes, disque jockey dos cantores, e o grande Inácio Cardoso, o vovô dos trovadores. Trovou com o Paulo Costa, fizeram chorar as flores. Ouvi o garoto de ouro, rei dos improvisadores. Com Zé Mendes chorei, Pedro Raimundo abracei, nos meus braços apertei os famosos cantadores. Assistiu o show no além, depois pra terra eu desci. Carolina. Ah, Carolina foi o mais trupice que encontrei na minha vida. A mulher bagunceira da molecha, mulher cangaceira. Conheci Carolina no palco que eu tava tocando. Quando eu avistei aquela mulherzona diferente no meio do salão, sem dançar com ninguém, só mangando dos matos, eu pensei comigo, aqui deve ser um grande pedaço de macaminha. Mulher bonita, Morena trigueira, cabelo comprido, boa linha de longo. Aí eu comecei a caprichar no pole velho pra ver se ela dava fé de mim. Mas ela nem fé dele. E eu pensei comigo, destado, se aparecer aqui um colega pra me dar uma ajuda, eu vou aí pra tu ver o que é bom pra tosse. Aí apareceu uma serva. Ô Anselmo, pega essa sanfona aqui. Anselmo pegou a sanfoninha, eu fui na banca de Samarica. Samarica tem seu ver. Bota um cálice. Serginha é essa, Samarica? Só tem espuma. Oxente, seu beijo é quente, é assim mesmo. Após bota duas encangadas no fundo do pote, que eu volto mais tarde. Aí me botei pro salão com mais de mim. Cheguei perto dela e disse, que mal pergunta, vai me ser que é a Carolina? Ela escorou na perna esquerda, descansou a direita, botou a mão nos quartos, balançou e disse, perguntasse bem, Carolina com K, quer dançar mais eu? Só se for agora, a bufele, e saí com essa mulher. Joguei ela para as direitas, ela veio. Joguei para as esquerdas, ela tava aí, a mulher adivinhou. Chamei a mulher no voo do carcará. Sabe como é o carcará, né? Ele voa na vertical, para no ar e fica peneirando. Aí eu vim com ela descendo bem devagarinho em meus braços. Quando ela triscou os pés no chão, deu uma gaitada. Aí, é hoje. Eu digo é hoje mesmo. Aí saímos fazendo aqueles sushicos todos. A mulher pegou o cabelão, enrolou na mão. Assim como o vaqueiro quando vai derrubar boi. Pendeu a cabeça para um lado, saiu rodando. E eu rodando mais ela e dando cheiro no cangote dela. Nessa altura, nós já tava fazendo ela triar. Era o maior burburinho do mundo. Aí eu disse pra ela, Carolina, vamos acular? Ela respondeu, vambora. Chegamos na banca de Samarica. Samarica, Serginha. Ela botou uma, nós bebemos. Bota mais uma. Ela botou a outra, nós bebemos. Digo, Samarica, bota mais duas encangadas aí no fundo do pote, que nós vamos voltar mais tarde, hein? Aí voltamos pro salão. Aí não tava fazendo aquelas misérias todas mais, não. Aí nós já tava sereno. Nós já tava daquele jeito. Ah, maior felicidade. Aí Zé de Bahia chegou, bateu a mão no meu ombro e disse, Gonzaga, acabou a festa. Ligou, gente? Acabou a festa? Acabou pra você. E agora vai tocar. Você que é o tocador. Você tá aqui fazendo arte, tá fazendo até teatro e vai tocar. Depois tá certo. Aí cheguei perto do Anselmo e disse, Anselmo, passa a sanfona pra cá e vai dançar com Carolina. Mas não vamos pra longe não, hein? Fica dançando aqui em volta de mim. Aí Anselmo achou, foi bom. Nunca tinha dançado com mulher cheirosa. Saiu pro salão, aí eu caprichei. De vez em quando, Anselmo passava perto de mim assim. Carolina dava uma rabanada de vestido pra cima, deu, cobria a sanfona. E eu sentia só aquele cheirinho de flor de amor. Haha, maior felicidade. Aí Zé de Bahia gritou de lá: é 5 mil réis, tá na hora da cota, é 5 mil réis. Quem não pagar não dança, é 5 mil réis. Não, tá conversando, homem? Não quero corporando esse choro baixo. É 5 mil réis, 5 mil réis, 5 mil réis. Também foi ligeiro. Fez a cota, chegou perto eu e disse, teu tá aqui. Eu disse, Anselmo, passa a sanfona aí pra Pedro minha garrafa. Sanfona na mão do Pedro minha garrafa. Aí eu saí, Zé de Bahia me deu os 40. Aí eu saí com Carolina e Anselmo. Vamos contar o dinheiro, Anselmo. É 20 pra tu e 20 pra eu. Eu vou contar. Pronto. Um pra eu, um pra tu, um pra eu. Um pra eu, um pra tu, um pra eu. Um pra eu, um pra tu, um pra eu. Anselmo um besta com a butuca pra cima de Carolina. Nem prestava atenção em minhas contagens. E eu tô lá. Um pra eu, um pra tu, um pra eu. Um pra eu, um pra tu, um pra eu. Pronto, Anselmo. Aqui tá o teu, aqui tá o meu. Agora tu vai voltar a tocar até de manhã. Guarda minha sanfona amanhã que eu vou buscar, hein? E eu já vou com Carolina. Chegamos na banca de Samarica. Samarica, Serreginha, Serreginha. Nós bebemos, outra cervejinha, bebemos a outra. Aí já tava mesmo ali perto do pezinho sombrião, onde minha aguinha tava amarrada. Chegamos perto da aguinha, acochei a cia, passei a perna, joguei Carolina na garupa, saímos pelo fundo escondido e fomos embora. Aí Carolina disse: olha, Gonzaga, capucha mesmo que os homens estão vindo aí atrás. Parece que eles estão querendo botar gosto ruim no nosso amor. Eu digo: não diga isso, Carolina. Sabe ter quem as cordas do sovaco do vazio dessa égua? Aí a égua se abaixou. Saiu danada, chega, saiu baixinho. Piririca, piririca, piririca, escorre mesmo na beira do rio. O riacho tava cheio, rapaz. Aí a égua rifugou água. E agora, Carolina? Vamos esconder no meio das moitas, aí por dentro dos matos. Aí entremos nos matos, a negada vinha atrás, riscou também na beira do rio. Aí nós escutamos um converseiro deles. Sumiram, se encantaram, se escafederam. Será que eles atravessaram o rio cheio desse jeito? Vamos caçar eles? Homem, vamos voltar pro samba, que ainda tem umas duas horas de forró. É mesmo, vamos voltar. A cabureira voltou. E nós três ali dentro das moitas. Eu, Carolina e minha égua. Nós ali escutando a cantiga das águas. Eu espiei pra ela, ela espiou pra mim com os olhos sem vergonha. Ali mesmo eu afrouxei a cia, tirei a sela, espaiei a manta e lavei a égua. Carolina, vamos acordar. Valdo Silva. Epa, abraçando a turma boa lá em Vitória da Conquista, rapaz, a cidade do frio. Alô, beija-flor violeira em Vitória da Conquista, alô, Itapetinga. Valeu, valeu, valeu, valeu. Olha, gente, você ouviu Teixeirinha, Show no Céu, a música de Teixeirinha, tá agindo bom dia, Carolina com K de Luiz Gonzaga. Epa, agora tem Almir Sater e Sérgio Reis, Xalana, música de Mário Zan e Arlindo Pinto. Acorda, meu povão sertanejo! Lá vai uma xalana, bem longe se vai, navegando no remanso do rio Paraguai. Xalana, sem querer, tu aumentas minha dor. Nessas águas tão serenas, vai levando meu amor. Xalana, sem querer, nessas águas tão serenas, vai levando meu amor. E assim ela se foi, nem de mim se despedir. Xalana, vai sumindo na curva lá do rio. E se ela vai magoada, eu bem sei que tem razão. O ingrato eu feri, o seu meio coração. Xalana, sem querer, tu aumentas minha dor. Nessas águas tão serenas, vai levando. Nessas águas tão serenas, vai levando. A mulher do Juca da Sociedade. Quatro horas 30 minutos. Vamos acordar. Bom dia. A mulher do Juca da Correteira, ela pula cerca e pula a cortina. A vida do Juca tá melhorando, Juca sabe, não tá importando. Mundo faz muitas praças em poucos segundos. A pau comprido, buraco fundo. É Raimundo, é destemido, buraco fundo, a pau comprido. Prima, não encontremos limão. Fumo no meu cunhado, encontremos limão bom. Depois da limonada, fumo na minha cunhada. Que nem morcego, tem dente que nem lacraia. No meio tem uma mata onde o machado trabalha. acordar. Valdo Silva. Sertão bonito, sertão colorido, abraçando os nossos amigos caminhoneiros, cortando estrada de toda a Bahia, de todo o Brasil. Quem cantou pra gente foi o Catira Brasil, Pau Comprido, Buraco Fundo, de Vieira e Vieira Júnior, Christian Ralph, Chora Peito, de Christian Ralph. Na madrugada mais animada, mais alegre do rádio brasileiro, agora tem Léo Macedo e Carla Cristina cantando Banquete de Signos, a música do compadre Alceu Valença. Acorda, Brasil! O cangaço com liberdade é saber da viola, da violência, descobrir nos cabelos inocência, é saber da fatal fertilidade, descobrir a cidade da natureza, descobrir a beleza dessa mulher, descobrir o que der bonito. Beleza do homem que vier. Quando vier, errou, errou. Errou, errou. Errou, errou. Errou, errou. Descobri no bagaço dos engenhos, no melaço da cana, mais um beijo. Descobri dos desejos que não tem cura, dará cura do brejo na novena. Descobri a serena da natureza, descobri a beleza dessa mulher. Descobri o que derro e pedra na peleja do homem que vier. Quando vier, errou. Descobri no fracasso dos engenhos, no melaço da cana, mais um beijo. Descobri os desejos que não tem cura, dar a cura do brejo na novena. Descobri a serena da natureza, descobri a beleza dessa mulher. Descobri o que der bonito. Beleza do homem que vier. Quando vier. Descobri a serena da natureza, descobri a beleza dessa mulher. Descobrir o que der boniteza na peleja do homem que vier. Quando vier. Melhor pra nós dois. Saudade vai tentar colar o amor que se foi, provando que a distância não é nada. Vai ver que me perdeu pra aprender a me dar valor. das aventuras que viveu, não teve o calor sincero e verdadeiro que eu te dava. Se eu chorei, você chorou também, enganando a alma, machucando o coração. E só Deus sabe o quanto eu te quis. A gente junto, tudo era mais feliz. Vou te ligar pra te dizer que o meu peito não quer mais sofrer. Chega dessa solidão, do outro lado ele ouvira a tua voz me falando que sou dono do seu coração. Meu peito não quer mais sofrer. Chega dessa solidão, do outro lado ele ouvira a tua voz me falando que sou dono do seu coração. Melhor pra nós dois, saudade vai tentar colar o amor que se foi, provando que a distância não é nada. Vai ver que me perdeu pra aprender a me dar valor, das aventuras que viveu não teve o calor sincero e verdadeiro que eu te dava. Se eu chorei, você chorou também, enganando a alma, machucando o coração. Só Deus sabe o quanto eu te quis. A gente junto, tudo era mais feliz. Vou te ligar pra te dizer que o meu peito não quer mais sofrer. Chega dessa solidão, do outro lado ele ouvir a tua voz me falando que sou dono do seu coração. Meu peito não quer mais sofrer. Chega dessa solidão, falando que sou dono do seu coração. Essa solidão do outro lado, ele ouvir a tua voz me falando que sou dono do seu coração. Sem ciúme, sem tormento, não é mais que ilusão. Pois o amor de verdade, na distância e na saudade, é maior no coração. É amor. O que eu sinto por você. É amor. Quem ama, saudade tem. É saudade. também felicidade, perto ou longe do meu bem. É amor. O que eu sinto por você. É amor. Quem ama a saudade tem. É saudade. É amor e é saudade, é também felicidade, perto ou longe do meu bem. Quem nesse mundo não ama, a si mesmo engana, eu nem sei pra que viver. Pois a vida sem carinho é um pássaro sem ninho, triste no mundo a sofrer. É amor. O que eu sinto por você. É amor. Quem ama a saudade tem. É saudade. É amor e é saudade, é também felicidade, perto ou longe do meu bem. É amor. O que eu sinto por você. Saudade tem. É saudade. É amor e é saudade, é também felicidade, perto ou longe do meu bem. Um amor sem sofrimento, sem ciúme, sem tormento, não é mais que ilusão. Pois o amor de verdade, na distância e na saudade, é maior no coração. Quatro e 46. Vamos acordar. Bom dia. Vamos acordar. O sol vem raiando. Todos os dias na sua Rádio Sociedade, das 4 às 6 da manhã. Sociedade da Bahia. Oferecimento: Governo da Bahia, terra mãe do Brasil. Se já era bom anunciar na maior do Norte e Nordeste, imagina agora. A Rádio Sociedade AM 740 também é 102,5 FM. Nova frequência e nova programação da maior audiência consolidada da Bahia. Anuncie aqui e garanta maior cobertura geográfica, atingindo 100% da região metropolitana de Salvador e os 4 cantos do estado. Entre em contato 71-3486-3257 ou comercial@sociedadeonline.com. Rádio Sociedade, uma nova onda no ar. Você está sintonizado na Sociedade FM 102,5 ou AM 740? Então, você merece prêmio! Diariamente, a equipe Sociedade estará nas ruas com a missão de te encontrar na Blitz Sociedade. E se você for flagrado sintonizado na rádio mais completa, ganha um presentão na hora. Sociedade, um show de promoções e alegria. Rádio Sociedade. Sociedade. Salvador, Bahia. 4 horas 47 minutos. Vamos acordar. Silva. Epa! Você ouviu o compadre Adelmário Coelho, dono do seu coração, querido Valente, vem amor! A música de Antônio Barros. Agora tem de Gavão Branca. Um shot com saudade, a música de Geraldo Lima. Canção de amor, pra não ferir mais uma vez meu coração que sofre tanto quando relembro o passado, bate calado, remoendo de paixão. Eu resolvi não fazer mais canção de amor, pra não ferir mais uma vez meu coração que sofre tanto quando relembro o passado. Bate calado, remoendo de paixão. Desde que ela foi embora, sem dizer a hora e sem marcar o dia, o meu velho peito chora sem achar consolo e sem ter alegria. Hoje me senti mais forte, tô com bom do shot, com muita saudade. E se você estiver me ouvindo, amor, saiba que sofrendo muito estou e que te amo de verdade. E se você estiver me ouvindo, amor, saiba que sofrendo muito estou e que te amo de verdade. Eu resolvi não fazer mais canção de amor, Pra não ferir mais uma vez meu coração, Que sofre tanto quando relembro o passado. Bate calado, remoendo de paixão. Eu resolvi não fazer mais canção de amor, pra não ferir mais uma vez meu coração, que sofre tanto quando relembro o passado. Bate calado, remoendo de paixão. Desde que ela foi embora, sem dizer a hora e sem marcar o dia, que o meu velho peito chora, sem achar consolo, sem ter alegria. Hoje me senti mais forte, tô compondo um chote com muita saudade. E se você estiver me ouvindo, amor, saiba que sofrendo muito estou e que te amo de verdade. E se você estiver me ouvindo, amor, saiba que sofrendo muito estou e que te amo de verdade. Eu resolvi não fazer mais canção de amor, Pra não ferir mais uma vez meu coração, Que sofre tanto quando relembro o passado. Bate calado, remoendo de paixão. Tem forró mais cedo, forró como eu nunca vi. Tem quadrilha, pau de sebo, violeiro, desafio, sanfoneiro, forrozeiro, tem bandinha, pipi-tri. Forró quando é gostoso, eu entro, é de fia pra mim. Hoje é fia pra mim. Quando é forró, que eu entro, é de fia pra mim. Forró mais cedo, forró como eu nunca vi. Tem quadrilha, pau cedo, violeiro e desafio, sanfoneiro, forrozeiro, tem bandinha, pipi-tri. Forró quando é gostoso, eu entro, é de fia pra vir. Hoje é de fia pra vir. Quando é forró que seu entro, é de fia pra vir. Hoje é fia pra mim. Quando é forró, que teu entro é de fia pra mim. Hoje é fia pra mim. Quando é forró, que teu entro é de fia pra mim. diz que sofreu, sofreu de solidão. E por telefone ela pediu perdão. E eu a perdoei pra não vê-la chorar. Quando a gente ama é lindo perdoar. Ela chorou de amor. De quem que ela chorou? De quem que ela chorou? Ela chorou de amor. CYC 357. FM 102,5. CYH 446. AM 740 kHz. Rádio Sociedade da Bahia. Estamos juntos e misturados. 5-1 Brasil. Vamos acordar. Silva. Alô, turma boa aí nas feiras livres, ouvindo o som da sociedade com o Padinho das Folhas aí em São Joaquim. É, rapaz. Quem cantou pra gente foi o compadre Luiz Gonzaga de Fiapavide, João Silva e Ozeinha. Gino e Gino, ela chorou de amor, de Rick e Marcelo Aguiar. Agora tem a medida do acordeon, velho Jacó, a música dele. Engane o velho Jacó e não deixe ele me ver, que amanhã muito cedinho eu vou embora com você. Engane o velho Jacó e não deixe ele me ver, que amanhã muito cedinho eu vou embora com você. Vai embora em minha, você diz que me namora. Vai embora em minha, uma trouxa e vamos embora. Vai embora em minha, você diz que me namora. Vai embora em minha, uma trouxa e vamos embora. Engane o velho Jacó e não deixe ele me ver, que amanhã muito cedinho eu vou embora com você. Engane o velho Jacó e não deixe ele me ver, que amanhã muito cedinho eu vou embora com você. Vai, moreninha. viver. E amanhã muito cedinho eu vou embora com você. Engane o velho Jacó e não deixe ele me ver. E amanhã muito cedinho eu vou embora com você. Vai moreninha, você que me namora. Vai moreninha, arruma a trouxa e vamos embora. Vai moreninha, você que me namora. Vai moreninha, arruma a trouxa e vamos embora. Cheguei agora, cheguei atrasado, mas cheguei. Com licença, vou entrar. Olha, eu andava com uma fraqueza danada. A mulher só reclamava da minha situação, suava frio. Minha cena tremulava, vitamina não achava, me dá disposição. Não me mangava, aí com bicha de catuaba, no mundo todo por andar com uma cheia de canção. Mas ele tem um caldo forte. Fez um milagre, tô curando o machão. Tomei caldo de mocotó. Aí, ó, fiquei forte. Tomei caldo de mocotó. Aí, ó, fiquei forte, minha filha. Tomei caldo de mocotó. Tá bonzinho, quer que melhore, quer? Fiquei forte. Tomei caldo de mocotó. Aí, ó, fiquei forte. Sou eu. Olha, o açougueiro me ensinou uma receita de lascar. Compre quatro mãos de vaca, tira o couro com uma faca e bota pra cozinhar. Põe a pimenta, malagueta, uma gotinha de limão. Enquanto você tá bebendo o suor, tá escorrendo, sabendo como levanta, levanta a pressão. Tomei caldo de mocotó. Fiquei forte. Tomei caldo de mocotó. Fiquei forte. Diga, minha filha. Sim, se dá uma vontade. Segura, conterrana. Tá bonzinho? Vamos lá. Ô, Geraldo Correa. Chama Zé Calista aí. Que Osmar diz o Biguinho quer imitar você com os oito baixos. É, para. Eu, hein? Tem mandado. É brincadeira, brincadeira. Vou entrar novamente. Olha, eu andava com uma fraqueza danada. A mulher só reclamava da minha situação. Suava frio, a minha pena tremulava. Vitamina não achava, me na disposição. Tomei mangava, mas um bicho de catuaba. No doutor, no cura mesmo, achei explicação. Mas ele tem um caldo forte. Fez um milagre, tô curando o machão. Tomei caldo de mocotó. Aí, ó, fiquei forte. Tomei caldo de boca, fiz. Aí, ó, fiquei forte. Tomei caldo de boca, aí. Também tomou, minha filha. Eu sei. Com licença. O açougueiro me ensinou uma receita de lascar. Compre quatro mãos de vaca, tira o couro com uma faca e bote pra cozinhar, viu? Põe a pimenta malagueta, uma gotinha de limão. Enquanto você vai bebendo, o suor vai escorrendo, sabendo como levanta a pressão. Tomei caldo de mocotó. Fiquei forte. Tomei. Tomei, minha filha, tomei porque é bom mesmo, dá uma suadeira da gota, diga você. Isso. Tá bonzinho, minha filha, tá? Quer que melhore? Tá desculpando, viu? Vamos embora, Suadir. Ó, linda flor, ó, linda flor, ó, linda flor. Messi Dominguinho, quer bondar com as Valdir? Vamos embora que o povo já tá suado. Tchau, beijo. Nosso amor é ouro, joia rara de se ver. É chuva de sonhos coloridos com prazer. Somos o desejo. Paixão, nós somos um querer. pode amar. Nosso amor é sangue e coração. Sonho que eu jamais quero acordar. Apaixonadamente apaixonados como peixe e o mar. Nosso amor é sangue e coração. Sonho que eu jamais quero acordar. Apaixonadamente apaixonados como peixe e o mar. Silva. Genival Lacerda, Cadinho e Mocotó. A música deles é Zélio Camargo e Luciano. Nosso amor é ouro, de Zé Henrique. Agora tem Lio e Léo. Franguinho na panela de Moacir dos Santos e Paraíso. Acorda, Brasilzão. Tenho Deus e sentinela. Tem dia que o meu almoço é um pão com mortadela. Mas lá no meu ranchinho a mulher e os filhinhos tem franguinho na panela. Galinhada no terreiro e um papagaio tagarela. Eu ando de qualquer jeito, de botina ou de chinela. Na roça se a fome aperta, vou apertando a fivela. Mas lá no meu ranchinho a mulher e os filhinhos tem franguinho na panela. Eu pego os picos pra fora, deixo cedo a curutela. Eu levo meu viradinho, é um fundinho de tigela. É só farinha com ovo, mas da gema bem amarela. É esse o meu almoço, e

domingo, o seu programa Alto Astral. Todos os domingos, ao meio-dia. Oferecimento Pitu, jogo do seu time, hoje tem. Meus amigos, minhas amigas, a Sociedade Rural tá no ar. A gente fala de tudo pra você saber cuidar. A Sociedade Rural tá no ar. Tem notícias e tem notícias por aqui. Cerveja de umbu, chope de cacau, barrinhas de cereais com sabores exóticos, chocolates especiais, doces e geleias, linguiça de tilápia. Essas delícias poderão ser saboreadas, sabe aonde? No Bahia Rural Contemporânea, o evento que vai abrigar a Feira Baiana da Agricultura Familiar, Economia Solidária e Reforma Agrária, sétima FEBAFES, que acontece de 27 de novembro a 4 de dezembro, em paralelo à FENAGRO, no Parque de Exposições de Salvador. E a iniciativa é da SDR e tem o objetivo de apresentar os produtos da agricultura familiar, reforma agrária, quilombolas, indígenas e da economia solidária. Diversidade, cultura, música, moda, artesanato, gastronomia, tecnologia e produtos do interior baiano. Você já sabe onde encontrar, hein? Então, minha gente, coloca aí na agenda, hein? De 27 de novembro a 4 de dezembro, vamos ter a oportunidade de conhecer, degustar e consumir produtos saudáveis da agricultura familiar durante a FENAGRO. É o governo do estado promovendo o desenvolvimento rural, pois quando a agricultura familiar cresce, a Bahia inteira se fortalece. Você sabia? É, a Secretaria de Desenvolvimento Rural, SDR, foi criada exclusivamente para tratar do desenvolvimento econômico e social do homem e da mulher no campo e tem um papel de organizar as ações para ampliar as políticas voltadas ao setor rural com a finalidade de melhorar a vida de quem vive no campo. Acesse www.sdr.ba.gov.br e fique por dentro de tudo. Secretaria do Desenvolvimento Rural, Governo da Bahia, Terra Mãe do Brasil. Sociedade. Salvador, Bahia. 5 e 17. Vamos acordar. É dançado no miudinho. Lá no meu pé de serra, deixei ficar meu coração. Ai, que saudades tenho, eu vou voltar pro meu sertão. No meu roçado eu trabalhava todo dia, mas no meu rancho tinha tudo que eu queria. Lá se dançava quase toda quinta-feira, sanfona não faltava e tome xote a noite inteira. O xote é bom de se dançar, a gente gruda na cabuca sem faltar. Um passo lá, um outro cá, enquanto o fole tá tocando, tá gemendo, tá chorando, tá afundando, reclamando sem parar. E na Paraíba, Flávio José, como é que é o xote? É miudinho também? Lá no meu pé de serra, deixei ficar meu coração. Ai, que saudades tenho, eu vou voltar pro meu sertão. No meu roçado eu trabalhava todo dia, mas no meu rancho eu tinha tudo o que queria. Lá se dançava quase toda quinta-feira, sanfona não faltava e tome xote a noite inteira. O xote é bom pra se dançar, a gente gruda na cabocla sem soltar. Um passo lá, um outro cá, enquanto o fole tá tocando, tá gemendo, tá chorando, tá afundando, reclamando sem parar. Vamos acordar. Valdo Silva. Quem cantou pra gente foi Chitãozinho Chororó, Fogão de Lenha, a música de Carlos Collor e Maurício do Boco, juntamente com Chororó. Dominguinhos, o meu pé de serra, a música de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira. Agora tem a comadre Marinês, a volta do Baião. Ô, oh, saudade de tu, Marinês. Olha Existe corrige de pão, existe rosto de paiota, oito baixo violão, reto, reto, triângulo da bomba, tem que existir baião. Baião, alegria do povo, baião, olha ele aí de novo. É pau de jacarandá, é tronco de bananeira. Quanto mais corta, mais dá. Chego forte, valente e mais quente. Quero ver baião lá. Baião, alegria do povo. Baião, olha ele aí de novo. Faz falta, essa distância que me mata. Sou tão dependente de você. Pedaço de mim, sei que fui estúpida demais. O que fiz contigo não se faz. Te magoei, te maltratei, te fiz sofrer. Deixa deste orgulho e apareça. Tenta colocar nesta cabeça. Só quem ama briga por amor. Eu te amo mais do que a mim mesmo. Te preciso antes que eu perca o juízo. Me dá outra chance. Vou vivendo apenas por viver. Pedaço de mim, cada dia mais estou morrendo. Coração partido te querendo. Volta que eu preciso de você. Tenta colocar nessa cabeça. Só quem ama briga por amor. Eu te amo mais do que a mim mesmo. Te preciso antes que eu perca o juízo. Me dá outra chance, por favor. Pedaço de mim, tira do meu peito essa saudade. Sem você sou menos que metade. Vou vivendo apenas por viver. Pedaço de mim, cada dia mais estou morrendo. Coração partido de querer. Eu preciso de...

pra gente perceber que deu bobeira. Pode chorar, pode bater na porta, pode me chamar. Não tem mistério, a vida é sua e o problema é seu. Pode gritar, pode fazer de tudo. Eu te prometo ficar surdo e mudo. As dores desse amor só quem sabe sou eu. Já te mandei mil flores, até paguei promessa. Já me virei em quatro, mas no seu teatro eu já chorei a beça. Eu já quebrei a cara, tentando te esquecer. Já me humilhei horrores, perdi meus valores pra encontrar você. Quase virei bagaço, mas foi tudo em vão. E pra curar o tédio, o melhor remédio é outra paixão. Vou arrumar meu mundo, mudar a vida toda. A regra agora é, só quero quem me quer que você se exploda. Quando você lembrar da gente e perceber que deu bobeira, pode chorar, pode bater na porta, pode me chamar. Não tem mistério, a vida é sua e o problema é seu. Pode gritar, pode fazer de tudo. Eu te prometo ficar surdo e mudo. As dores desse amor só quem sabe sou eu. Vou arrumar meu mundo, mudar a vida toda. A regra agora é, só quero quem me quer que você se exploda. Vou arrumar meu mundo, mudar a vida toda. A regra agora é, só quero quem me quer que você se exploda. Vou arrumar meu mundo, mudar a vida toda. A regra agora é, só quero quem me quer que você se exploda. Vou arrumar meu mundo, mudar a vida toda. O rico é quem entende tudo, come tudo e passa bem. O pobre que trabalha ganha pouco e nada tem. Olha o rico vai passear no seu carrão importado, com um câmbio automático, com ar-condicionado. Pode dar 40 graus que ele nem fica suado. Já o pobre sai de casa escanchado no jumento, tipo pico, toque, toque, é o maior sofrimento. Chega tipo um assado e um sovaco fedorento. O rico é quem tem de tudo, come tudo e passa bem. O pobre que trabalha ganha pouco e nada tem. Olha a mulher do homem rico quando vai se arrumar, passa um dia no salão pra poder se depilar. Faz escova do cabelo depois de massagear. Para o salão mais barato, olha o pobre leva a esposa, manda raspar as canelas, faz um bocado de coisa, que ela volta diferente, parecendo uma raposa. O rico é quem tem de tudo, come tudo e passa bem. O pobre que trabalha ganha pouco e nada tem. A feira do homem rico não é feita na bodega, é picanha da Argentina, bacalhau da Noruega. É tanta variedade, só um caminhão carrega. Feira do pobrezinho é meio quilo de jabá, uma rapadura preta, um pacote de fubá, um quilo de feijão e uma banda de preá. O rico é quem tem de tudo, come tudo e passa bem. O pobre que trabalha ganha pouco e nada tem. Cachorro do homem rico, a boca é uma gaveta. Se ele morder na mão, o braço não aproveita. E se pega no pescoço, é caixão e vela preta. O cachorro do pobre em toda esquina se acha, fica com dor de barriga no dia que come graxa. E o ladrão enrola ele com um punhado de bolacha. O rico é quem tem de tudo, come tudo e passa bem. O pobre que trabalha ganha pouco e nada tem. A cama do homem rico eu nunca vi nada igual. O colchão é bem forrado com uma espuma especial, daquela que a NASA usa em missão espacial. E a cama do pobrezinho é toda desconchavada, pra ele fazer amor é uma luta danada. Com meia légua distante a gente escuta a zoada. O rico é quem tem de tudo, come tudo e passa bem. O pobre que trabalha ganha pouco e nada tem. O guarda-roupa do rico é um negócio invocado, tem o controle do clima para não ficar mofado, e um alarme embutido pra ele não ser roubado. O guarda-roupa do pobre é um cachorro profundo, com uma cueca encardida e um paletó velho imundo, com uma calça desbotada e outra furada no fundo. O rico é quem tem de tudo, come tudo e passa bem. O pobre que trabalha ganha pouco e nada tem. Filho de rico quando chora, a mãe vem no chore não, que papai está trazendo pra você um presentão. E amanhã a gente vai pro parque de diversão. Filho de pobre quando chora, a mãe dá logo um surrote e um beliscão nas costelas e na cabeça um cocorote. Que o pobre sai maluco pulando feito um caçote. E pra quem tem de tudo, come tudo e passa bem. O pobre que trabalha ganha pouco e nada tem. O rico quando se casa fica bastante feliz, pega logo um avião depois que sai da matriz e vai com a noiva passar a lua de mel em Paris. Já o pobre quando casa o negócio é sem futuro, faz uma feira fiado pra não comer feijão puro e passa a noite deitado no colchão de palha duro. Pra quem tem de tudo, come tudo e passa bem. O pobre que trabalha ganha pouco e nada tem. O homem rico é daquele italiano. Chulé não chega nem perto, nem precisa passar pano. Passa um mês dentro da água e ainda dura mais de um ano. Já o sapato do pobre é de alguém que morreu, feito de bote de bote, um solado de pneu. E se levar um sereno, diga que apodreceu. E pra quem tem de tudo, come tudo e passa bem. O pobre que trabalha ganha pouco e nada tem. E a diversão do rico, você sabe como é. É teatro, é cinema, praia de Tamandaré, Mulan Rouge, Grace Rossi e o Cinco de Solé. Já o pobre se diverte pensando que tá na moda, comendo pia abassada, tomando cana com soda, no cinema sem cadeira e no circo pano de roda. E pra quem tem de tudo, come tudo e passa bem. O pobre que trabalha ganha pouco e nada tem. O rico é quem tem de tudo, come tudo e passa bem. O pobre que trabalha ganha pouco e nada tem. Você soubesse que andei sentindo muita falta sua. Até tentei amar outros amores, mas só de sabores encontrei na rua. Quem sabe um dia minha sorte mude. Se não mudar, eu me mudo de vez. Eu só não fui porque a esperança vem me segurando nesse seu talvez. Até entendo que quer me pagar na mesma moeda. Pois já faz tempo que está no lucro, olhando a minha queda. Enquanto isso vou sobrevivendo, feito um mendigo mendigando pão, sentado num cantinho da calçada do seu coração. Ah, não vale a pena alimentar ressentimento, deixar o nosso amor dormindo no relento, morrendo aos poucos com o frio da saudade. Pra gente virar o jogo, o nosso amor é ouro provado no fogo. Distantes um do outro, somos só metade. Só queria que você soubesse que andei sentindo muita falta sua. Até tentei amar outros amores, mas só de sabores encontrei na rua. Quem sabe um dia minha sorte mude. Se não mudar, eu me mudo de vez. Eu só não fui porque a esperança vem me segurando nesse seu talvez. Até entendo que quer me pagar na mesma moeda. Pois já faz tempo que está no lucro, olhando a minha queda. Enquanto isso vou sobrevivendo, feito um mendigo mendigando pão, sentado num cantinho da calçada do seu coração. Ah, não vale a pena alimentar ressentimento, deixar o nosso amor dormindo no relento, morrendo aos poucos com o frio da saudade. Distantes um do outro, somos só metade. Ah, não vale a pena limitar o sentimento, deixar o nosso amor dormindo no relento, morrendo todos com o frio da saudade. Silva. Você ouviu Amazão, o Pobre e o Rico, a música de Caju e Castanha, Flávio José, Ressentimento de Marquinhos Maraã e Beto Caju. Agora tem Zico e Zeca, essa história é muito bonita, de Ted Vieira e Capitão Barduino. A enxada e a caneta! Certa vez uma caneta foi passear lá no sertão. Encontrou-se com uma enxada fazendo uma plantação. A enxada muito humilde foi de fazer saudação, mas a caneta soberba não quis pegar na sua mão e ainda por desaforo lhe passou uma repreensão. Disse a caneta pra enxada: não vem perto de mim não, você está suja de terra suja do chão. Sabe com quem está falando, veja a sua posição. E não esqueça a distância da nossa separação. Eu sou a caneta dourada que escreve nos tabelião. Eu escrevo pros governos a lei da Constituição. Escrevi em papel de linho pros ricaços e pros barão. Só ando na mão dos mestres, dos homens de posição. Pra poder dar o que comer e vestir o seu patrão. Eu vi no mundo primeiro, quase no tempo de Adão. Se não fosse o meu sustento, ninguém tinha instrução. De caneta orgulhosa, vergonhada geração. A tua alta nobreza não passa de pretensão. Você diz que escreve tudo, tem uma coisa que não. É a palavra bonita que se chama educação. Cinco, Brasil! Vamos acordar que o sol vem raiando. Futebol da Zorra, de segunda a sexta, das 6 às 10 da noite. Oferecimento Crona. Não compre tubos e conexões sem pensar. Quem questiona, usa Crona. Cerveja gelada e futebol é clássico. Brahma, vivo clássico. Gente, vocês já estão sabendo que a promoção Cofre Milionário vai sortear um prêmio ainda maior? É isso mesmo, agora você concorre a R$1 milhão. E se for sorteado, ainda irá participar da brincadeira do cofre e terá a chance de triplicar este prêmio e levar até R$3 milhões. É muito dinheiro. Com esta grana, você muda a sua vida e de toda a sua família. Para participar, não muda nada. Continua muito fácil. Basta ligar e participar. 71 99993-6006. Então não perca tempo. Esta pode ser a hora de você dar aquela virada na sua vida. Ligue 71 99993-6006. Se não estiver em Salvador, coloca o 01571 e 99993-6006. Eu quero ver você mais do que milionário. Salvador, Bahia. 5:47. Vamos acordar que o sol vem raiando. Silva. Ô, saudade do meu sertão, gente! Acabou. Tu vai, mas eu vamos. Vamos embora. É, rapaz, quem cantou pra gente foi o trio Parada Dura, Brinco de Ouro do trio Parada Dura, Cascatinha Inhana, Espinhos de Amor de Italúcia Oziel Peçanha. Acabou. Até amanhã. Meus compadres e minhas comadres, vem aí mais uma atração no seu rádio. Até amanhã, Brasilzão Sertanejo! Mora na poseira do cangote suado, eu ficando aguiado por você, meu bem. Com esse rebolado, teu corpinho fica mole, e nesse vale, vale, nesse vai e vem. O coração da gente chega lá preso, e a gente só deseja passar bem. Com você, meu bem, no xê, no xê, no xê, no xê, no xê, no xê. Com você, meu bem, no xê, no xê, no xê. Quem foi esse inteligente que inventou o forró? Fez a morena levantar pó. Ele é um artista, trabalhou bem. E a morena poseira é de quem tiver disposto pra ganhar no gen. Tô ficando arrumado com você, meu bem. Com esse rebolado, seu corpinho fica mole. E nesse vale, fora, nesse vai e vem. O coração da gente chega lá, deixa. E a gente só deseja passar bem. Com você, meu bem. Aqui eu sim. Com você, meu bem. Minha janela. eu vamos. Vamos embora, tu vai, mas eu vamos. Vamos embora, vamos embora, meu bem, que tá na hora. Tu vai, mas eu vamos. Vamos acordar que o sol vem raiando. Oferecimento Governo da Bahia, Terra Mãe do Brasil e Assembleia Legislativa da Bahia. CYC 357. FM 102,5. CYH 446. AM 740 kHz. Rádio Sociedade da Bahia. Estamos juntos e misturados. Fala minha gente, eu quero ver a Bahia toda sintonizada na MFM. Na FM. Na FM. A MFM. Rádio Sociedade da Bahia, FM 102,5 é pra você. Rádio Sociedade da Bahia, 740 kHz. Aê, véi! Rádio Sociedade da Bahia, FM 102,5 é pra você. Juntos e misturados, AM, FM.